Jesus é força, Jesus é paz. Jesus é fogo, Jesus é poder, Jesus é demais. Jesus é graça, Jesus é força, Jesus é paz. Neste lugar eu sinto a presença de Deus. Vejo fogo caindo e é vindo do céu. Fiques hoje ligado e tu vais receber. É mistério de fogo, tu não podes perder. Jesus é fogo, Jesus é poder, Jesus é demais. Jesus é graça, Jesus é força, Jesus é paz. Jesus é fogo, Jesus é poder, Jesus é demais. Jesus é graça, Jesus é força, Jesus é paz. Se tu estás enfermo, Ele vai te curar. Se te sentes oprimido, Ele vai libertar. Se estás vacilando, a ti quero falar. Eis que desce esse prumo, Deus vai te consertar. Jesus é força, Jesus é paz.